santificados pelo Senhor. Senhor, falaste a Moisés teus mandamentos, a voz que resplandece. Separai-vos, povo amado, santificai-vos, o caminho é sagrado. Não sigais os ídolos da nação, Moloque não é nosso coração. Contaminado o santuário se perde, mas em ti, Senhor, a vida se oferece. Santificados somos teus, guardamos a tua lei, ó Deus. Em nossas vidas faz morada, teu nome é santo, nossa jornada. Se alguém se desviar na dor, a tua face se volta em amor. Mas se guardamos a tua verdade, encontramos em ti a eternidade. Por isso, Senhor, nós te buscamos, em adoração juntos proclamamos. Teus estatutos, nossa canção, em cada coração, tua direção. Santificados somos teus, guardamos a tua lei, ó Deus. Purifica nossa alma, tua santidade a vida acalma. Com temor e tremor nos rendemos a ti. Em ti encontramos o nosso porvir. Santificado. Santificai-vos, povo amado, o Senhor é santo, sempre exaltado. Em união vamos te louvar, na tua presença queremos habitar.